A Psicologia da Sofia, rúbrica da responsabilidade da doutora Sofia Rodrigues, para ouvir na Rádio Boa Nova, às terças e sábados, às 11h30 e às quintas, às 18h30, ou em formato de podcast em radiobonova.sapo.pt. Olá, hoje falo de videojogos. Embora seja uma constante na vida das crianças e jovens, é importante referir que trazem algumas desvantagens. Tenham atenção à idade recomendável na caixa dos videojogos. Alguns podem ser bastante violentos e tente jogar com o seu filho em conjunto para não ser algo em que a criança ou o adolescente se refugie, mas sim uma atividade em família. E tente que não existam à hora das refeições para que seja também este um tempo em família. Tente também que não seja uma atividade que dure muito tempo. As crianças que jogam durante muito tempo seguido tendem a ser menos sociais, mais sós e a não aprenderem a questionar tanto as coisas e a pensar nelas. E por vezes os videojogos tornam-se um escape, uma forma de estarem entretidos e fazerem algo que gostam, porque não têm outra forma de passar o tempo. Assim é importante também que exista tempo de qualidade com os seus filhos. Mas os videojogos também têm vantagens e podem ser didáticos e divertidos, e alguns potenciam a atenção e requerem lógica e desenvolvem a coordenação, o raciocínio abstrato. O importante é que sejam usados de forma equilibrada. Para mais informações, dúvidas ou sugestões, não hesitem em contactar-me através do meu e-mail disponibilizado no site da rádio ou através das redes sociais na página A Psicologia da Sofia. A Psicologia da Sofia, rúbrica da responsabilidade da doutora Sofia Rodrigues, para ouvir na Rádio Boa Nova, às terças e sábados, às 11h30 e às quintas, às 18h30, ou em formato de podcast em radiobonova.sapo.pt.